E aí, a invasão começou. Tamo chegando. O rap tá crescendo, louco. Sente os baques. Desacredita na realidade. Desacredita não, sem fábula ou maquiagem. É de verdade. É de verdade. Desacredita não, irmão. Vejo o rap crescendo, nego. Não é momento. Objetivo concretizado, vai vendo. Me vejo no passado, amargurado. Sem chance de gravar, produzir só no palco. Oportunidade limitada. Promessas e promessas que não me levaram a nada. Patrocínio eu sei, só de Deus. O resto na batalha eu consegui, entendeu? Esperei demais o que não vinha. Hoje eu trilho a minha própria sinfonia. Do esquecimento eu renasci. Matei um leão por dia pra chegar até aqui. E muita gente ainda fala assim: cadê o JF, nego, que tá sumido? Fiquei sabendo que só tá curtindo os gringos. Que nada Zé Povinho faz o seu se adianta. Porque moral nem vê e cê tem na nossa banca.